Na noite de hoje, nós iremos falar sobre terapia de vivências passadas, regressão. Vamos falar sobre síndrome do pânico e sobre mediunidade. Esse tema é um tema extremamente novo, até mesmo para os psicólogos. Temos tido muitas dificuldades pela falta de literatura, pela falta de pesquisas científicas, e queremos dizer aqui aos senhores que eu não tenho nenhuma autoridade para falar sobre esse assunto. Eu não sou médico, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, portanto, não estou com os conhecimentos adequados para falar sobre esse tema, que é um tema da área de saúde, um tema da área médica, da área da psicologia. Falaremos aqui, portanto, como aprendizes. Falaremos com a pequena experiência que nós tivemos quando iniciamos a faculdade de psicologia, que não terminamos, o estudo de palestras de Alberto Almeida, de Adenauer Novais, de Divaldo Pereira Franco e de muitos outros expositores que já começam a discorrer sobre esse tema também. A síndrome do pânico, do mesmo modo que a depressão, tem se tornado muito mais comum nos dias da atualidade. As pessoas estão surpresas como é que tantos pacientes estão sofrendo desse transtorno. E nós poderíamos nos questionar por quê? Por que, Nazareno, que quase que não se ouvia falar em depressão no interior do nosso estado, na vida rural, nos tempos mais antigos? Por que que a síndrome do pânico é um fenômeno tão moderno? Nem mesmo lá nos Estados Unidos nós não escutávamos falar tanto. E vamos talvez encontrar, na assertiva de um psicólogo espírita baiano, Adenauer Novais, que, recordando antes dos ensinamentos de Allan Kardec, que toda revelação, para ser considerada verdadeira, ela deve ser submetida ao controle da universalidade do ensino dos espíritos. Ou seja, para ser acreditada, ela deverá ter sido ministrada por vários médiuns, por vários espíritos, em diferentes regiões, em diferentes épocas também. Tem que ser submetida ao crivo da lógica, da razão, do bom senso, porque Allan Kardec era o bom senso encarnado. Mas nós poderíamos levantar uma hipótese que Adenauer Novais defende sobre uma relação muito estreita entre a síndrome do pânico e a sensibilidade mediúnica. E como a sensibilidade mediúnica parece-nos está mais comum nos dias de hoje, comprovando a afirmativa que encontramos no Evangelho, quando Jesus nos diz que no final dos tempos, ou seja, no final do ciclo, no final do ciclo de prova e expiação para um ciclo de regeneração, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, mostrando que a mediunidade ia se tornar cada vez mais comum. E mesmo no livro Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar que neste mundo novo que se aproxima, onde só reencarnarão os espíritos mais ou menos bons, os espíritos maus serão segregados daqui da Terra, como nos assevera Jesus, através da parábola, falando que passaria à direita as ovelhas do meu Pai, e à esquerda, os cabritos, os bodes.